troféu. É só o bicho pros irmãos que estão na bege. Banal somente meu boné. Ela sabe que eu dou-lhe bem certo. Faço diferente. Recluso na aurora, vi de perto. Retrospecto todos os desertos que passei. Deitados na areia, céu aberto. Se o mundo me aborrece, eu já sei que é só dali. Arrebato horizontes, já sei que é só dali. Só dali, então dali, nego. Atravesso a ponte que leva além dessa merda, só dali. Só dali, Arrebato horizontes, já sei que é só dali. Só dali, baby. Minha mãe reza por mim sem escolhas. Na quebrada, em todas as áreas, a vida é louca. Fazem pelo certo, que Deus me abençoe. Se trombar na minha frente, não perdoo. Passei por tantas coisas, pressões momentâneas. Quando eu morrer, saberão que fui quente. Firme e honesto, underground, leal. Corro pela minha cidade, mas na real não corro por minha cidade. Eu só corro pela firma, gero bounce. Mamãe reza por mim essa noite. Amanhã talvez esteja bem longe. Arrebato horizontes, já sei que é só dali. Só dali. Atravesso a ponte que leva além dessa merda, só dali. Então dali, nego, dali. Arrebato horizonte, já sei que é só dali. Só dali, só dali. Eu não vou rimar.